conquistou os papéis. É bandido, herói, amigo infiel. É mulher que traindo os inimigos rindo. É camarada te filmando, demonstrando brilho. Fora consideração, o que vai sobrar? Sua dignidade, seu caráter ou o que restar. Há muito tempo, palavras se vão com vento. É questão de coragem, depende do momento. Carro importado que nada aqui exala. É um Santana, um Monza, talvez alguma Opala. O mesmo sonho repetido diversas vezes. A conclusão é uma grana, juntada mesmo. Malandragem não é só a mesa preparada. Nem muita droga, nem pistola carregada. Nenhuma dona na garupa da XL. Dando um rolê na Chaparral, QML, Citizen no braço. Falso testemunho, ideia fraca, pensamento. Os punhos assim no movimento, dinheiro pra pagar. Ouvi isso demais, advogado pra tirar. Presença não há. Quando se vira lenda aqui nesse lugar. Onde está? É bom se ligar. Se você não sabe, tem que se cuidar. Ser relembrado, quem é que não quer ser? Guardado é memória, irmão, pode dizer. Lembrança boa ou ruim, todo mundo quer. Principalmente se for entre as mulheres. Aquele cara ali já foi de rocha uma atitude. Matava até polícia, vai lá discute. Traficava, não dava mole pra ninguém. Mas veio aí o seu final um pouco mais além. Sábado passado foi o seu enterro. Mais um bandido disfarçado de cordeiro. De um jeito ou de outro, camarada pensa. Com certeza vai vir a lenda. Mas pode crer, filma só aquele outro ali. Batalhando, corre atrás, quer conseguir uma vida melhor. Sem canudo, sem pó, sua honestidade, trilha sem maldade. A consequência quase poucos sabem. Se ele não se abalar e cair na malandragem. Mas tudo bem, viver e ser alguém. Ele se vê na quebrada como uma pessoa de bem. Terá lugar garantido, o céu é sua meta. A sua vida é diferente e se contenta. Todo mundo duvida, mas ele não esquenta. Eu tô ligado que o cara vai virar lenda. Onde está? Presença não há. Quando se vira lenda aqui nesse lugar. Onde está? É bom se ligar. Se você não sabe, que se cuidar. Não importa a maneira ou a procedência. Ibope alto, ibope e final de carreira. É 100% do crime ou sua honestidade. Escolha o seu futuro, véio, o seu lugar de destaque. Simplesmente se respeite devido ao valor. Se faça lembrar, ou seja lá como for. A minha ideia é eterna, permanente. O suficiente, meu irmão, pra seguir em frente é condição. Filha sonora que é o rap. Meu camarada, às vezes você se esquece. O problema ou o mal, talvez a sua desordem. Meu nome é rei, então tá pela ordem. Onde está? Presença não há. Quando se vira lenda aqui nesse lugar. Onde está? É bom se ligar. Se você não sabe, tem que se cuidar.